Muito bem, esse aqui é mais um delírio. Eu sou a Vingança, eu sou o Lorde Rania. E comigo ele que é a noite, é o microfonão. Fala aí galera, na verdade eu sou o Joker, o palhaço, o Coringa. Você quer comer tudo Batman, é isso? Ô rapaz, quem não quer? Exatamente, então assim, eu sei que tal qual eu e tal qual você, nenhum de nós dois era nascido em 1992, quando essa série estreou, certo? Não, não era. Não era. Nasci alguns anos depois. Enfim, né? Eu também. Inclusive, a gente nasceu no mesmo ano. Com isso dito, eu gostaria de saber de você. Qual foi o primeiro contato que você teve com essa série? Então, de cabeça, eu me lembro de uma vez ver um episódio dessa série na Record. Né? Se não me engano, passava ali em algum momento, sábado de tarde. Eu tenho uma memória, assim, muito, muito... Mas assim, eu era muito pequeno, né? Mas talvez, e talvez porque, assim, é aquilo, né? Cara, essa cultura, assim, de desenho, ela era tão presente, né? Que, sei lá, né, cara? É tipo, sei lá, pra mim, Batman, Super-Homem é tipo Beatles, né, cara? Tipo, ah, quando é que você descobriu que existia uma banda chamada Beatles? Que existia uma banda chamada Beatles? Sei lá, né? Parece que isso já nasceu com você, entendeu, né? Entendi. Ou, tipo, Turma, né, da parece... Mônica. É, exato. É difícil falar um primeiro contato. Mas eu suspeito, cara, que possivelmente tenham sido naquela, enfim, né, na fita VHS, né? É difícil também saber, porque eu também tenho uma memória muito grande com esse desenho específico no Sábado Animado, Bom Dia Companhia, né? Principalmente Sábado Animado, que passava os longas animados da DC Comics. Sim. Né? E possivelmente eu vi, enfim, algum desses lá, eu acho que foi Máscara do Fantasma, né, que eu vi pela primeira vez, Bom Dia Companhia. E VHS também, né? Tinha alguns... quando era pequeno, eu alugava muito a fita. Meu pai alugava. Eu peguei na fita VHS, tá? Então, vocês podem imaginar. Pegamos. Pois é. E assim, inclusive até pouco tempo eu tinha um aparelho VHS, que não funcionava. Mas, anyway. Então, assim, possivelmente foi por aí, cara. E as minhas primeiras lembranças são com isso. Vendo algum episódio de espaço que ia colar na Record, vendo a Máscara do Fantasma, Bom Dia Companhia, e pegando também um DVD daquele outro longa animado do... Mr. Freeze? Não. Esse eu também peguei em DVD, em VHS, mas eu lembro daquele outro, da Mulher Gato e da... Garra Vermelha, né? Que, na real, um dos primeiros episódios da série, né? Depois eu descobri que aquilo não era filme. Então... essas são as minhas primeiras lembranças, assim. Então, o meu caso, eu lembro direitinho porque eu reassisti muito. Meu pai uma vez ripou do VHS e colocou num VHS só o Batman Mr. Freeze, abaixo de zero, e colocou um VHS que tinha um episódio, dois episódios do Charada. Aí eu falei, pô, legal. Será que tem Batman de pessoas? Coincidentemente tinha, com os dois vilões, tanto com o Charada quanto Mr. Freeze. Pois é. Então, eu ia falar isso, assim, é claro que tem um pouquinho de memória afetiva, mas esses filmes aí, durante um bom tempo, eles foram as últimas coisas que tiveram até Batman do Nolan, então, em live action, né, de passagem. Então, exatamente. Então, assim, eu tenho memória afetiva boa, e eu acho que são filmes que não são filmes tão ruins, não, cara, se você olhar sobre uma ótica tão ruim, fica bom, sabe? E também você não pode... aquela coisa que a gente comentou, você não pode levar muito filme de super-herói a sério. Se você levar... É a Mila, e a Laia. Vou nem falar o que isso é. A gente tá falando sobre os filmes do Batman, enfim, né? Desenho, as várias versões, né? O Batman é um personagem que daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai fazer 100 anos, né? Batman e Superman. Minha maravilha. Então, assim, a gente tá falando de um personagem que tem mais de 80 anos e cacetada. Sim. Né? Muita gente elenca essa versão do Batman como das obras audiovisuais a melhor versão. Você tende a concordar com isso? Ah, então, das que eu consumi eu tenho, porque foi o primeiro contato com o Batman, então fica fácil pra mim. Mas ele saiu, de certa forma, lá nos Estados Unidos, no momento mais ou menos que certo. Porque pra gente... a gente vai entrar na série em si, mas vamos entrar... só comentando um pouco das pessoas que participaram da produção dessa série. A gente tem que começar, obviamente, com o Bruce Timm, que foi co-criador da série. E ele foi diretor de alguns episódios e também, a certo ponto, produziu todas as séries que vão vir depois. E ele comenta, assim, que ele ficou interessado até com 12 anos de idade em quadrinhos, particularmente Batman. Ele chegou a assistir a série do Adam West. Uhum. e tentou entrar pra DC Comics, só que não conseguiu. Aí ele falou, esse negócio de quadrinhos não deve ser pra mim, então vou entrar pro mundo da animação. Ele chegou até a produzir o Tiny Toons, chegou, acho que se não me engano, a fazer uns roteiros pro He-Man, na época da Filmation. Olha só. Com o filme do Tim Burton de 89, e que deu um interesse nele e no público geral em Batman, aproximaram, não se mangando dele ou se ele tava no meio, mas rolou um interesse de querer fazer um desenho do Batman, não necessariamente pautado no filme. Foi aí que ele conheceu o Eric Randonski, que, de novo, também não era um fã de quadrinhos, mas ele gostou muito do filme também. Aí os dois meio que se juntaram, eles fizeram um piloto pro pessoal, na época era da Fox Kids, inclusive foi inicialmente transmitida pela Fox Kids. Séries posteriores da DC animadas, óbvio, iriam depois pro Kids WB, que era um quadro dentro do canal da CW. Pois se você for olhar, você tem até esse piloto jogado até na internet, assim, não tem um áudio original, porque o áudio original foi perdido com o tempo. Mas se você for olhar, ele é basicamente a abertura que a gente tem em cada episódio, que é aquela dos caras saindo roubando o banco, o Batman indo pegar eles no telhado. Aí falaram, tá, é isso aí, é o que a gente tem que fazer. E curioso que esse cara, esse Eric Randonski, ele é co-criador, ele é acreditado como co-criador, mas ele, o que que ele fez na série? Ele fazia artes de fundo. Então a ideia dele era pegar mais ou menos o deco, aquele arte deco assim, bem anos 40, 50, e jogar sombras, ficar tudo em noite, assim, escuro, misturar um pouco também com noir. Curiosamente, o cara fez todas essas artes de fundo, você jogar aí na internet tem a rodo, o cara pegava papel preto, maluco, pra poder fazer. E tacava cor por cima. Porque até que faz sentido se for parar pra pensar. Gotham geralmente fica tudo de noite. Sim, sim. Uma coisa interessante de falar é que, pra assim, influência dessa série, eles também tiveram inspiração no desenho do Superman, sim, dos irmãos Fletcher, né? Sim. O que é uma coisa que, inclusive, se percebe na própria animação. Eu acho que nessa abertura fica até mais destacado do que nos episódios em si. Mas você já tem uma proposta, além de uma proposta meio vintage, né, da coisa toda. Enfim, a própria animação, assim, ela enfim, tenta emular um pouco ali, né, aquele tipo de animação que era feito por rotoscopia. A série não era feita por rotoscopia, né, mas eu acho que tem uma coisa ali da movimentação na abertura e tal, que, né, da maneira como enfim, os golpes são desferidos, que remete muito ali a uma linguagem dos desenhos da Era de Ouro ali, né? Enfim, os irmãos Fletcher, um dos mais clássicos, né? Isso dá um charme muito especial, porque tem esse esquema meio retro-futurista, né? Porque, enfim, você tem dirigíveis, né? Você tem alta tecnologia, mas é tudo no estilo meio art deco, com muita influência de cinema noir, né? Isso é uma coisa, assim, muito visível e enfim, né, óbvio também, porque é o Batman detetive, então, assim, você já ajuda a criar um elemento muito atemporal, né? Sim. Inclusive, talvez esse seja um dos elementos que fizeram essa série envelhecer tão bem. Sim. Por mais que ela seja uma série que tenha, assim, se você ver hoje, ela é uma série dos anos 90, né? Mas ela envelheceu muito melhor do que os X-Men, que também é da mesma época, né? Falando de séries super-heróis. Uhum. Tá certo que o orçamento dos X-Men era bem menor. X-Men era um, enfim, né? Também tinha uma produção diferente e tal, né? E também era uma coisa meio que assim, só não querendo te interromper, só adicionando, é porque X-Men era uma coisa muito terceirizada, de certa forma. Exato. O Batman era meio que tipo, putz, na época a Marvel era independente. DC Comics estava sob o guarda-chuva da Warner, sacou? Exato. Inclusive, o site animado do X-Men foi uma das primeiras coisas lá com o que hoje a gente conhece como Marvel Studios, né? Já era Marvel Studios, mas não tinha o mesmo funcionamento de hoje, né? Que é um estúdio mesmo, provavelmente dito. Mas, anyway. Não, e tem outra coisa também, você fala do X-Men, mas, cara, compara a série do Batman com a série do Homem-Aranha dos anos 90. Não, é uma série que, enfim, ela tá muito a parte de tudo que é, enfim, de tudo que é desenho, assim, feito naquela época, sim, sabe? Por isso que eu acho que ela envelheceu também, porque ela realmente tem uma coisa meio atemporal que ficou ali, né? Agora, você tava falando... Uhum. Tipo, atemporal no sentido de que não que, assim, vai envelhecer, nunca vai envelhecer, porque envelhece, sempre envelhece. Mas é no sentido de não pertencer a uma janela específica de tempo, porque como você comentou, tem aquela arquitetura nos 40, 50 da Art Deco, mas e igual você falou, tem helicóptero, tem computadores, mas ao mesmo tempo as televisões são preto e branco, se você for olhar nos episódios. Tem máquina de escrever também. Tem dirigível, cara. Tem dirigível. Eu acho esse um detalhe assim muito bobo, mas eu acho muito divertido, porque os dirigíveis, cara, tipo assim, era uma coisa que, pra quem não sabe, né, realmente teve uma época em Nova York que se tentou fazer transporte de dirigível, que obviamente não funcionou, porque, né, imagina o dirigível batendo nos prédios, né? Isso era um risco que as pessoas correram. É um lance, assim, muito... É charmoso, né, cara? É um tempo que parece, sei lá, sabe? É aquele nível do fantástico, né, cara? Porque você tem uma alta tecnologia convivendo com uma tecnologia antiga, né? E com um desenho antigo. Eu acho, assim, muito, muito, muito, muito charmoso. A ambientação como toda, ela é fantástica. Muito boa, cara. Então, contribuições ali do Eric Radonski. Porque dá aquele feeling, assim, se olha os backgrounds, os cenários contribuem bastante pra essa atmosfera. É, não, é uma parte essencial mesmo. Agora, você tá falando do Radonski, do Bruce Timm. Porque eu ia entrar justamente, o principal nome, talvez, né? Da equipe de roteiristas, que é o Paul Dini. Sim, Paul Dini, cara, que também, ele era, também trabalhou na Filmation fazendo, tipo, eu não sei direito se ele fazia, eram roteiros mesmo, ou se eram pequenas adições, assim, sabe, adições não creditadas, que acontece bastante. É, né? Aí, acho que, se eu não me engano, um cara que a gente falou, Alan Burnett, chamou ele pra ir pra Warner, só que o Paul Dini ficou meio desanimado, sabe? Putz, acho que isso aqui não é pra mim, sabe? Eu queria, se não me engano, sei lá, escrever quadrinhos também, só vim pra animação porque meio que foi o caminho B. Ele queria sair da Warner, só que aí o produtor falou, não, você quer fazer alguma coisa? Escreve uma coisa que você quer fazer pra eu poder te manter aqui, porque você é um bom roteirista. Depois a gente vai falar mais especificamente do episódio que ele escreveu pra poder ficar. E ele ficou, você vê que o cara, você tinha a forma no Bruce Timm, que ele que fez o desenho de praticamente todos os personagens, e você tinha o Eric Radonski pra fazer o cenário de fundo, mas forma, que é o visual, não é nada se não tiver uma essência, que é a escrita. E o Paul Dini contribuiu muito pra isso, cara. Eu diria, pessoalmente, que os caras fizeram um milagre em pegar um espaço de 22 minutos, que é pouco, e conseguir transformar aquilo em microfilmes, assim. Porque quando você olha os episódios, meio que todos os personagens, todos os vilões, assim, têm uma motivação. Não é um cara, por exemplo, na época do Super Amigos, que queria fazer maldade porque o cara era mal. Eles davam tempo pros vilões terem uma motivação, ainda que não fosse a motivação mais profunda do universo, se eu for parar pra olhar. É, eu diria que, na verdade, enfim, você tem todo o desenvolvimento estético da série, né? A concepção visual, que é muito marcante. Mas um dos grandes trunfos que, pra mim, fazem essa série se tornar tão bem sucedida é, enfim, tá nos roteiros mesmo e de como eles abraçam, né, de modo não... Claro, ajuda o fato de ser uma série pra criança, tá? A gente tá falando, não pode ser perspectiva de ser um desenho pra criança ainda. Mas eles abraçam de maneira muito... muito... pouco vergonhada, assim, vamos dizer. Vamos colocar de... Todo o escopo do Batman dos quadrinhos, né? Sim. Isso é uma coisa que eu fico falando sobre as encarnações do Batman no cinema, né? Que, enfim, eu adoro o Batman do Christopher Nolan e adoro o Batman do Matt Reeves. Mas também adoro o Joker lá do Todd Phillips com o Joaquin Phoenix. Mas o ponto nem é esse, cara. O ponto é que eu acho que, assim, se convencionou a pensar o Batman só como um cara que funciona dentro daquela linguagem, abre aspas, sombrio e realista, que na verdade é muito mais ali derivada do cinema de super-heróis no início dos anos 2000 com X-Men do Bryan Singer, que você não tinha uma confiança muito no material fonte, então você tentava tornar a coisa mais sóbria, né, e renegava um pouco os elementos. Além de baratear os custos pra não fazer uma coisa muito cara, de certa forma. Não, sim. Então, assim, se criou essa coisa, assim, do Batman de armadura, né, e tal, o Batman realista que tem... E que ignora, às vezes, os vilões mais fantásticos, né? E essa série, ela abraça tudo de um modo muito sóbrio. Claro que também tem uma influência dos filmes do Tim Burton. A gente não pode deixar de falar isso, porque eu acho que hoje em dia os filmes do Tim Burton, com a existência do Batman do Nolan e tal, eles até são filmes meio desprestigiados, assim, por parte do fandom do Batman. E na essência, foi o que trouxe a volta do Batman sombrio, né? Que é o Batman original, pro audiovisual, né? As pessoas tinham uma visão muito, muito estabelecida do Batman como aquele cara brincalhão da série de 66, né? Sim. A série vem, e assim, os filmes do Tim Burton são surtados, são filmes do Tim Burton, né? O que eu acho ótimo, diga-se passagem. A série abraçou isso também, tanto que a música tema do filme toca, né? Lá, e a música, assim... Foi composta pelo Danny Elfman. Exato, exato, e eles já aproveitaram pra série. E funciona muito bem, funciona muito bem, Só que ainda assim, apesar de tudo, né, apesar de deles abraçarem esses elementos mais espalhafatosos, é uma série que dentro da sua proposta ela também é sóbria, né? Sim. É, porque ela abraça a complexidade do Batman, ela abraça, assim, a complexidade dos personagens coadjuvantes, dos vilões, que são vilões complexos, multifacetados, né? Você vê, assim, eu acho que até aquele momento, o Duas Caras, por exemplo, a gente vai falar disso mais pra frente, mas, pô, o Duas Caras não tira uma abordagem tão interessante, pelo menos no audiovisual, quanto teve na série de TV, cara. Eu acho que dizer que a melhor... Pois é. A melhor leitura do Duas Caras até hoje é a dessa série, sabe? Sim. Isso eu arrisco sem... E você pode levar pra outros personagens. O Cara de Barro é interessantíssimo, entendeu? E assim, tiveram várias versões do Cara de Barro. Tinha o original, que era o Bezo Carlo. Aí tinha, viu, o Matt Higgins. Tiveram outras depois. E o Bruce Timm, junto com o Paul Dini, conseguiram fazer uma mesclagem de todas essas versões e conseguir fazer uma coisa, tipo, bem trágica, assim, do Cara de Barro. Sim, sim. Pô, a gente tá falando do Cara de Barro, Duas Caras, mas o Senhor Frio, cara, essa origem dele com relação com a mulher, cara, isso não tinha nos quadrinhos, não. O Senhor Frio era um personagem... Não tinha, cara. Não tinha. E era esse foi o episódio que o Alan Burnett chegou pro Paul Dini e falou, o que você quer fazer pra eu poder te manter dentro da série? Aí falaram, não, eu quero fazer esse episódio aqui, eu quero pegar esse vilão D, que ninguém usa pra nada, apareceu só no... Se eu não me engano, só tinha feito aparição lá na série 66 e era assim, aquela coisa de gênio maluco, gênio do mal. Sim, sim. E tipo, recontextualizou tudo aquele personagem, sabe? E ficou, sabe? As pessoas lembram de, o Senhor Frio, o cara perdeu a esposa. E surgiu aí, cara, a sopa primordial, a origem, a semente, foi aí nessa série. Exato, exato, exato. E suplementou os quadrinhos, sabe? Do que veio antes, ninguém quase lembra. Não, exato. Você tem uma noção. Quem já leu, quem lê quadrinhos da DC com certa regularidade, já deve ter lido ou deve ter ouvido falar do Homem-Animal, né? Que é uma série famosa. Sim. A série do Grant Morrison, que ele pega um personagem B, que é o Homem-Animal, e faz uma leitura, assim, uma releitura do personagem, assim, é fantástico, né? Super... É uma das séries que vai dar origem ao Silvestre lá pra frente, né? E tem um momento que Porque, enfim... Grant Morrison, ele adora escrever quadrinhos que falam sobre quadrinhos, né? E tem um momento lá pra parte final que o Homem-Animal, ele entra, enfim, numa viagem multidimensional louca e ele vai lá no beco, no Vale dos Personagens Esquecidos e tá o Senhor Frio lá, tá ligado, cara? E foi até ter pouco, entendeu? Porque, de fato, o Senhor Frio é um personagem, assim, nem D, é um personagem esquecidíssimo do Batman, né? Cara, o que essa série fez, entendeu? Além do fato que também a série criou a Arlequina, né? Esse é outro. Sim. E é um legado que muita gente não gosta. A Arlequina se tornou um personagem meio ame ou deixe, né? De tão onipresente que ela se tornou. Mas isso tem um motivo, porque começou num momento muito específico, chamado Novo 52. Sim, sim, sim. Inclusive... Se eu for olhar aqui, aí o DC, o Warner, enfim, alguém lá dentro quis enfiar essa personagem em tudo quanto é canto. Mas mesmo antes do 952, a personagem já tinha ganhado, enfim, história solo, já tinha sido introduzida nos quadrinhos, né? Mas realmente, o 952, ela se tornou, assim, a grande, enfim, né, personagem. Durante uma época, a revista dela vendia tanto nos Estados Unidos, que o Jim Lee falou que ela tinha, assim, passado a Mulher Maravilha, que ela era parte da trindade da DC, entendeu? Né? Então, na época, o Jim Lee era, se não me engano, o CCO da DC Comics, não era? Sim, sim. Ele continua tendo um cargo importante, né, lá na DC Comics. E, enfim, né. Uhum. Obviamente, depois que, enfim, tem o filme da Gal Gadot, da Mulher Maravilha. Assim, eu acho que se tornou meio questionável que a Trindade mesmo é a Mulher Maravilha, Batman, Superman. Mas a Arlequina tá ali, né, cara. Ainda mais hoje em dia que você pensa que, pô, teve filme com ela, né, a Margot Robbie interpretando. E era uma personagem D, assim, se você for olhar o primeiro episódio que ela aparece, a gente depois vai falar um pouco disso, de ordem de exibição e ordem de produção. Mas o primeiro episódio que ela aparece foi um personagem D, sabe? Só uma capanga com uma roupa mais estilosa. Ela era... Só que conforme o tempo foi passando, eles foram dando mais gosto, assim, mais um caldo pra personagem. Sim, enfim, inclusive desenvolvendo uma relação... com a Era Venenova, que depois vai enfim, né, ganhar contornos muito curiosos, né? Isso, assim, já é parte da série. Sim. Mas depois a gente fala mais disso. Sim. Uma coisa curiosa também que a gente tem que falar, já que a gente tocou nos personagens, a gente tem que falar do cast dessa série animada, em particular o casting original em inglês. A gente tem que falar, obviamente, do cara, do Kevin Conroy, que descansa em paz, o mão da porra. E é curioso porque quando... A gente também tem que falar de outra pessoa da produção, que foi a Andrea Romano. Então ela era diretora de voz, assim. Aí pediram pra ela, eles calem pessoas que não necessariamente tenham experiência com atuação em voz, que eles chamam lá, não necessariamente é dublagem, porque eles não estão adaptando um texto de fora, mas escalem pessoas que têm experiência com palco. No caso aí, a palavra em inglês é stage. Então, pessoas que já tiveram pessoas de teatro, pessoas que participaram da Broadway. E é curioso, porque esse é o caso perfeito do Kevin Conroy, porque ele não tinha muita experiência. Se bobear, não tinha experiência nenhuma, até onde eu vi, com atuação em voz. Ele tinha feito alguns comerciais, e ele era um cara de Broadway. Aí chegaram pra ele, olha, toma isso aqui. O cara incorporou e ficou até morte, até depois da morte, porque tem trabalhos depois que ele faleceu que ainda vão ser publicados em que ele está. E o cara é a voz do Batman. Exato, exato. Agora, o caso mais marcante, obviamente, quando a gente faz de dublagem, é o Mark Hamill com Coringa, né? Sim. Mark Hamill, que tava na época, assim, já era, ele tava mais ou menos assim naquela coisa, tipo, de ainda ser muito estigmatizado como Luke Skywalker de Star Wars. Ele não conseguiu desenrolar tão bem como o Harrison Ford, que conseguiu papel em tudo quanto é coisa. E ele achou o caminho dele em voz original. Isso abriu muitas portas pra ele depois, que ele foi fazer Avatar, ele foi fazer Senhor do Fogo Ozai, ele foi fazer apenas um show. E tudo começou ali também, com um Coringa. Ele é o Faustão no Apenas do Show, né, cara? Muito bom, inclusive. Sim. É. Curioso também, ele é o Duende Macabro na série animada do Homem-Aranha. Ah, é verdade, meu Deus do céu, teve isso, é verdade, cara, é verdade. Mas, de fato, cara, de fato, o Mark Hamill já tinha tido um envolvimento com a DC Comics antes, ou na mesma época, não sei, mas na série do Flash, né, cara, que ele, enfim, né, fazia um dos vilões lá. Ah, o Trapaceiro. Trapaceiro. Que, inclusive, ele aparece de novo na série da CW, né, cara, fazendo uma ponta, quer dizer... Isso na época que ele tava que, da nova trilogia, tá? Então, respeitem o Mark Hamill, cara. Mas olha, eu achei grande passagem, cara. Falando sobre o Mark Hamill, né, abrindo parênteses, eu acho que o Mark Hamill deu uma vida ao Coringa que, inclusive, o personagem na série não tinha, cara. Porque não tinha. Isso é uma coisa muito curiosa. Os episódios, assim, dos vilões, né, o Coringa era um time mais desinteressante, né? Não que fosse ruim, mas não era realmente um personagem. Não era um personagem tão marcante quanto outras adaptações, né? Que frisam o fato dele realmente ser o maior vilão do Batman. Aqui, sim. Inclusive, assim, você tem muitos vilões que são mais interessantes, né? Mas a interpretação do Mark Hamill pro Coringa realmente é algo muito icônico. Tem gente que também fala que é a versão definitiva do Coringa, tanto que ele depois foi pra franquia de jogos Arkham, foi para outras séries também, né? Mas, enfim, eu não compacto dessa ideia de que o melhor Batman é o Animated Series, né? E que o melhor Coringa é o Animated Series. Mas eu entendo quem faz isso, porque eu acho que tem muita coisa ali que é quintessencial dos personagens, que tá posta ali, né? Sim. Uma coisa curiosa também é que quem originalmente os produtores estavam pensando em contratar pro Coringa era o Tim Curry, que tinha feito o filme do It. Ele fez o Pennywise da versão dos anos 90. Nossa, quem já viu The Rock Horror Picture Show, assim, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Só que acho que, né, assim, a lenda era de que o Tim Curry fez uma risada e no teste ficou muito assustador para as crianças, mas essa lenda já foi comprovada como falsa. Era porque, na verdade, não estava muito alinhado com o que os produtores queriam. A Andrea Romano fez alguns testes de novo e encontrou Mark Hamill. E de acordo com Paul Dini, o que pegou pro pessoal foi a risada que ele fez. Ah, sim. Entendi. Faz sentido. A risada do Mark Hamill é muito icônica, né, cara? É um negócio impressionante. É muito icônica. Assim, se você for parar pra olhar nessa série, tipo, vamos por assim, os primeiros 85 episódios, o Coringa, ele é o mais caótico dos vilões. Não é tanto trágico, sabe? Ele tava envolvido com tragédias, mas nunca sendo, vamos por assim, o alvo, muito mais o causador das tragédias. Vídeo episódio Um Favor pro Coringa. Você chegou a ver esse episódio? Sim. Então, mas tipo assim, ele vai ficar, vamos supor, mais detido, mas eu diria, pessoalmente, em trabalhos desse universo, assim, relacionados com o Bruce Timm, com o Paul Dini, um pouco mais posteriores, mas isso fica para assunto para outro cast. É, mas eu assim, só para fechar o parênteses Coringa, apesar de eu achar que ele é o vilão menos marcante, digamos assim, da trupe, do que foi selecionado para a série, eu ainda gosto muito dele. Porque ele tá bebendo da versão do Coringa da Era de Prata, sabe? Que é aquele Coringa bem brincalhão mesmo, assim, né? Que faz piada. Depois, assim, que, enfim, né, cara, o Coringa vai acentuando o lado psicopata, né, ele vai deixando de perder a faceta, né, porque o Coringa, ele se tornou um vilão marcante por ele também ser engraçado, né, e eu acho que isso acabou sendo jogado de lado. Eu gosto que a série, pelo menos, trabalha com isso, né, e, enfim. É, trabalha bem. Alguma coisa, assim, que a gente pode comentar, que foi o estilo de animação que eles fizeram. Foi um jeito até bem peculiar que vai influenciar animações posteriores. Obviamente que, muito provavelmente, esse método de produção não foi o primeiro, não foi primeiramente aplicado aqui, mas foi o método que foi usado para aplicar em animações posteriores, não necessariamente só animações de super-herói. Muitas animações, vamos dizer assim, com um traço um pouco mais rebuscado, um pouco mais detalhado, também tiveram esse esquema de produção, que foi o quê? Quando você olha para a companhia que fez, era a Warner Animation. Mas, o que que acontece? A Warner Animation produzia os desenhos de personagem, tal qual o Bruce Timm e outros artistas, tipo o Mike Mignola, por exemplo, um cara que contribuiu para os desenhos de personagem. Os cenários eram produzidos pelo Eric Radomski. Agora, a animação em si e a colorização, muitas vezes, eram terceirizadas para estudos japoneses e sul-coreanos. Pra você ter uma noção, Sunrise, que fez Cowboy Bebop, já trabalhou com animação terceirizada para essa série. É a Madhouse, que fez Death Note, fez os animes do Naoki Urasawa, também trabalhou. Fora outros estúdios coreanos, assim, em particular, estúdios coreanos vão trabalhar em praticamente todas as animações nos Estados Unidos durante os anos 2000. É, isso já era uma coisa razoavelmente comum até na época da Hanna-Barbera, entendeu? Em todas aquelas animações antigas que a gente vê, elas já tinham produção, coprodução, enfim, com estudos japoneses e tudo mais. Por isso que entra aquela discussão, né? Que muita gente fala que... Não, existe aquela brincadeira que as pessoas fazem que... Enfim, né, de falar que a Zé Comeia era anime, né? Por conta disso, sabe? É, então o Smurfs foi animado pela Toei Animation também, mas... Sim. Tipo a animação... A animação mesmo, sabe? Se você for olhar, era tudo terceirizado. Colorização... Óbvio que assim, tipo... Ainda eram animações feitas em selo, não era animação digital. Então não tinha muito composição digital, de certa forma, nessa época. Mas se tivesse efeito de iluminação, tudo isso teria sido feito por estúdios terceirizados. O que eu acho uma coisa muito interessante, porque... Mesmo com estúdios terceirizados tão diferentes, você conseguir manter uma unidade, é sinal que você tem uma direção ali bem forte, né? Bem presente. Tem. E tem uma certa consistência também de um episódio pro outro. Você não pensar, isso daqui foi feito com um estúdio diferente. Óbvio que se você for olhar, tipo, se você for prestar muita atenção, você vê alguns quadros meio, como é que fala? Meio estranhos, assim. Pra você ter uma noção, curiosidade inútil. Teve um estúdio que fez o Coração de Gelo, que foi o episódio Mr. Freeze. Em todo o quadro colocaram tinta de spray, assim, no capacete do Senhor Frio pra aparecer aqui, pra dar aquela temperatura baixa, sabe? Pra deixar o capacete dele sempre embaçado. E isso ficou tão caro pro estúdio que, de que acordo com o Bruce Timm, o estúdio faliu depois. Caraca, velho. o pessoal que os funcionários que ficaram sem estúdio foram pra Production ID. Olha, do dinheiro ajudando a construir a parte da história do anime, né? Exatamente. Não, mas é impressionante. Enfim, pode falar dos episódios que mais marcaram a gente, né, cara? Não dá pra gente falar na extensão da série como um todo. Até porque a série tinha uma estrutura bem episódica, né? Tinha. Não só tinha, mas também, assim, tipo, é importante a gente comentar que tem uma coisa importante. É difícil a gente falar de números, tipo, episódio, primeiro episódio, último episódio, porque existem duas coisas que a gente precisa comentar. Quando a gente tá falando de séries mais episódicas, existem o número de produção, que é de fato qual episódio começou a ser produzido primeiro, e existe o número de exibição, que é a ordem que é exibido em televisão, que muitas vezes podem ser diferentes. Quando é uma estrutura com um episódio, quando existe uma continuidade, o episódio começa de onde o anterior parou, aí, de fato, a ordem de produção coincide com a ordem de exibição. Mas quando a série é episódica, podem acontecer outras coisas, tipo, às vezes um episódio começa a ser produzido antes, mas é um episódio que foi produzido depois... ficar pronto mais cedo, por N fatores, aí esse episódio jogado pra frente, às vezes um episódio que tá, às vezes é um episódio duplo, precisa terminar a segunda parte e é jogado pra depois. Então o número fica muito difícil, mas título de qualidade não falta. Você quer começar pelo selo desse microfone? Ah, cara, então, eu acho que um dos episódios que mais me marcou, né, não é um episódio, assim, particularmente especial, mas eu acho ele muito divertido. Eu acho que é o episódio 20, né, ou 13, sei lá, que é o Batman Está no Meu Porão. Ah, esse episódio é bom. É muito bom, cara, porque... E aí eu falo, na verdade, como é que, na verdade, as pessoas às vezes pedem perspectiva, como que o Batman é um personagem que funciona bem num contexto infantil, né? Porque, enfim, basicamente a história, assim, é muito simples, né? De crianças que resgatam o Batman, né? Depois, enfim, Batman atacado pelo Pinguim. O Pinguim também é um personagem ótimo, né, cara? O Batman é atacado com gás do medo e o Batman fica no porão deles, né? Então, assim, essa dinâmica, né, do garoto que admira o herói, enfim, né? E fica, né, ele tendo que lidar com ele. É muito engraçado. Principalmente porque o clímax desse episódio, assim, é uma coisa muito micro, né? É o Batman e o Pinguim lutando no porão, mas ao mesmo tempo é super empolgante, sabe? Então, é daquele... Sim. Episódio que trabalha com uma ideia muito simples, mas a execução é muito, muito bem feita, assim, é muito, sabe, é muito, é, assim, é um episódio que quase não tem arestas, sabe, eu acho esse episódio muito bom. Esse episódio é bom mesmo. Eu queria comentar de um que é em particular, que eram os episódios, assim, um conjunto, na verdade, que eram os episódios com espantalho. Ah, sim, muito bom. O espantalho também acho a melhor versão que fizeram até hoje, muita gente vai falar do Arkham Asylum, mas assim, no audiovisual eu ainda gosto muito dessa versão. Essa versão é muito boa porque, primeiro... Era um personagem que lidava muito com medo, que era uma das táticas do Batman. Mas o primeiro episódio que o espantalho aparece, o Batman é afetado pelo gás dele, obviamente. E ele começa a ter uma paranoia de que o pai dele acha o Bruce uma desgraça pra família. Aí ele fica nessa, não, porque, sabe, eu vi meu pai e se ele estivesse vivo, ele ia ficar desgostoso com o que eu tô fazendo. Até o momento que o Alfred fala. Que o Alfred, inclusive, era essa coisa do alívio cômico, sabe? Ele sempre tinha uma sacadinha, se você for olhar. Mas falando um pouco do episódio, nesse episódio ele fala um pouco mais sério. Olha, Bruce, se seu pai tivesse, ele não ia ficar envergonhado de você. Aí o Bruce pergunta, por que, como você sabe? É porque eu tenho muito orgulho de você, sabe? Aí chega um momento em que acho que ele tá uma última vez que ele fica afetado pelo gás, ele vê o pai dele de novo. Aí ele manda aquela frase clássica que é a do Batman, que todo mundo conhece, pela voz do Kevin Conroy, que é: eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou o Batman. É nesse episódio em particular. Não! Agora não! Você é uma desgraça! Não! Não! Você não é meu pai. Eu não sou uma desgraça. Eu sou a vingança. Eu sou a força do bem. Eu sou o Batman! Inclusive, diga-se passagem, assim, a gente sabe que o dublador tá meio cancelado, mas a versão em português também, meu amigo. Rapaz, não fica atrás, não. Então, a gente precisa comentar da localização feita pelo tal 12 Estúdio, Herbert Richards, que também é outra coisa importante. O senhor Massachusetts, apesar de todas as polêmicas envolvidas em volta dele, na época ele não foi escalado para fazer o Batman. Ele tava passando nos corredores do estúdio da Herbert e um cara... Isso até inclusive tá num vídeo, assim, se você olhar as primeiras entrevistas que ele deu na internet, esse vídeo tá. Ele explica que ele tava lá, tipo, pediram pra ele fazer, ele olhou a voz e falou: nossa senhora, que voz é essa? Provavelmente também devia estar no subconsciente a versão do Adam West. E ele teve esse esquema também de fazer as duas vozes, que foi uma coisa que surgiu com o Michael Keaton. O Kevin Conroy também adaptou e ele fez do jeito dele. E de acordo com ele, a voz do Marcio Seixas ficou estragadíssima, porque ele tinha que fazer uma voz normal, que era a voz dele, e depois fazer aquela voz grossona. Aí o cara ficou mal. Eu comecei a fazer um seriado chamado O Novo Batman. E, mais uma vez, o acaso na minha vida. Eu nem fui cogitado para fazer o Batman. Eu tava passando e o Jubi Júnior... Você quer fazer um teste? Então aqui, vai lá e faz um teste pro Batman. E foi embora. Quando eu ouvi o original, falei, Deus do céu, que voz é essa? Vamos agora sair para uma investigação. Alfred, prepare a minha roupa. Não, eu não venho jantar. O Batmóvel está pronto? Então, chame Robin. Atenção, Alfred. Se por acaso me procurarem, você já sabe onde me encontrar. Ok, fiz. Mandou para o senhor, que aprovou. E eu passei a dublar em regime de emergência. Tem que dublar rápido. Eu chego no estúdio, tem lá um texto em português, uma imagem congelada me esperando para dublar. Foi a primeira vez que, por causa do trabalho, eu perdi a voz. Perdi a voz por pelo menos uma semana. E aí eu fiquei em casa, repousando, para até a voz voltar, para de novo entrar naquela rotina estressante de falar com esse timbre de voz de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No esquema Batman do Christopher Nolan, né? Parando pra falar, parênteses inútil, o Christian Bale tava de sacanagem quando fez essa voz. Não, mas todo mundo tava de sacanagem, cara, porque o Tom Hardy... Por que o Tom Hardy fala assim mesmo, né? Tom Hardy é um problema, a voz não é de hoje, viu? De Mad Max. Ai, cara... Mas sim, cara, tipo, o estúdio Herbert Richards, que tinha até aquela locução, ele tinha aquela voz, ele fazia... O Marceixas fazia a leitura dos títulos no começo. Uhum. E era aquela voz imponente. Uma voz top. Se afastou o Batman dos anos pra cá, mas ficou marcante sim, mesmo. Sim. Bem, vou seguir então, cara. Com um que eu acho muito legal, um episódio duplo. Que é o acerto de contas do Robin, cara. Sim, o episódio de origem dele. Pois é, cara. E assim, a gente fala que, né, os personagens... A Bat-Família não tem espaço, e não tem mesmo. Mas, cara, a série, quando trabalha com ele, trabalha bem. E assim, esse episódio eu acho interessante. Trabalha bem. Porque, cara, essa coisa do Robin galhofa. Assim, primeiro que o Robin tá usando calças, então você já consegue respeitar ele. Então, parênteses inútil, porque esse Robin é o Dick Grayson, só que o traje dele era muito inspirado no traje do Tim Drake. Sim. Que é um traje, cabe destacar, que foi feito pelo Neil Adams, né? Saudoso Neil Adams, que é um dos melhores desenhistas do Batman, sabe? E também descansa em paz. Pois é, descanso em paz, né? Também fica homenagem. É um traje lindo, realmente. Mas assim, voltando ao episódio em si, cara, pô, eu acho que o esquema de flashbacks que mostra o Dick sendo adotado pelo Bruce Wayne, né? E aí, cara, fica uma coisa que assim, o Robin se tornou um personagem muito, muito sacaneado, em parte pelo Filho da Fruta, né? Por toda a série 66. E também porque, convenhamos que você colocar um menino usando uma sunga verde e, enfim, né, do lado de dois adultos, é meio complicado, né? Mas, assim, tem uma dimensão que eu sempre achei interessante no Robin, que é o fato de que o Batman se identificou com ele porque eles são órfãos, né? Então, assim, sim. E, aliás, nessa passagem, né, gente, a relação do Robin com o Batman é de filho com pai, né? Então, assim, as pessoas não se ligam, mas o Robin é filho adotivo, então, por favor, parem de fazer piadas... homoafetivas com Batman e Robin. Faço piadas homoafetivas com Batman e Superman, pelo amor de Deus. Enfim. Então, se vê que hoje em dia, com a cultura da internet, rola uma coisa ali meio de Stepfather, então... Que a gente tá entrando nesse assunto, né? Enfim. Porque o Batman, você acha que não tem essas coisas? Não, mas então, eu acho todo o trabalho que eles fazem com o Robin muito bacana. O Robin é um personagem que eu gosto muito, assim, um elemento que eu gosto muito da franquia com Batman, e eu acho que esse é um dos melhores episódios que tratam, né, da questão. Porque a narrativa em flashback funciona muito bem, e a trama também ali de vingança do Robin, eu acho que ela é muito, muito... Ela é envolvente, né? E aqui você olha... Ela é muito genuína. Exato, assim, você olha pro Robin e você vê que essa coisa do Robin menino prodígio não tem não, cara. Isso é muito da hora, velho. Sim. Não à toa esse episódio ganhou um M, dos 3 M's que essa série ganhou, esse episódio foi um deles. Ah, eu não sabia não, foi esse que ganhou? Foi um, dois? Essa série ganhou 3 M's, um deles foi por esse episódio, os outros dois, um foi pelo Coração de Gelo, por questões óbvias, e o outro, tipo, esse é um episódio que a gente pode comentar rapidinho, foi aquele episódio Uma Bala para a Bula, que você chegou a assistir? Ah, nossa, muito bom, cara, muito bom. Muito bom, cara, porque esse é um outro personagem que teve um certo destaque nessa série, que foi o Harvey Bullock, que era o parceiro do Comissário Gordon, que nos quadrinhos ele era uma figura meio que corrupta, mas aqui ele é meio, sabe, aquele policial que não confia no Batman, e é um pouco bufão, assim. Sim. E inclusive isso mudou também nos quadrinhos, né, o Harvey Bullock se tornou um personagem legal, né? Nos quadrinhos também, a partir disso. Sim, né? Ele é uma figura muito marcante. Quem tiver interesse, quem gostar muito e quiser uma abordagem mais adulta do universo do Batman, procurem depois Gotham Central, cara. Tem um... Que é um Gotham City contra Crime, que também que ficou conhecido aqui no Brasil, né? Sim. É, que é uma série de quadrinhos que foi focada nos policiais do Gotham. E tem um arco que envolve o Harvey Bullock, que nessa história tá aposentado e é muito divertido, muito bom. Uhum. É, pô, essa é maravilhosa. Maravilhosa, cara. Sabe, que é um episódio muito interessante. Tipo, dando spoiler de um episódio que saiu há mais de 30 anos atrás, tem alguém que tá fazendo ameaças de morte pro Harvey Bullock. E, inclusive, pestanejando ele e tal. Não, ele tinha uma rixa com um criminoso por fora, assim, que tava ainda solto. Ao mesmo tempo que ele tinha um vizinho que não gostava dele. Ele morava num bairro ruim, e tinha problemas com o vizinho. Se não me engano, acho que ele pagava aluguel, alguma coisa assim. Eu não lembro muito dos detalhes. Aí ele parte pra cima do criminoso junto com o Batman, porque ele, acho que, se não me engano, chegou a ser atacado dentro de casa. Ele consegue prender o criminoso. Só que aí chega e fala, então isso aqui é porque você me atacou em casa. Aí o cara, tipo, não te ataquei em casa. Aí depois você vai descobrir que foi o vizinho, cara. Porque o vizinho não gostava dele, queria que ele se mudasse. Esse é um dos episódios que trabalham bem essa coisa detetivesca, né, cara? Que tá no Batman, que tá na série como um todo. Sim. E o twist, ele é muito bom, né, cara? É, tem um tom muito cômico, cara. É. O tom cômico dessa série funciona, né, cara? O Batman não deixa de ser soturno, não deixa de ser sombrio, mas funciona muito bem, cara. Funciona, sabe? Você tinha vilões bem-humorados, tipo o Chapeleiro Maluco. Aham. A própria Arlequina, sabe? Tem episódios que ela trabalha junto com o Batman de uma forma bem-humorada até, sabe? Não forma muito... creepy, assim. Inclusive, já que você citou esse episódio do Batman, do Harvey, porque eu não lembrei dele, senão eu colocaria, tem dois episódios que são fundamentais, né? Que é o episódio que a Arlequina e a Era Venenosa constituem uma amizade, né, cara? Que é também um episódio cômico, né? Qual é o nome dele, você lembra, cara? Arlequina. É, isso mesmo, cara. E é super divertido também, né, cara? É um episódio importante porque a partir daí, assim... Na verdade, assim, o motivo foi muito interessante, porque os produtores simplesmente perceberam que, olha, a Arlequina é uma personagem que tá num relacionamento abusivo, e você tratar isso numa série infantil de maneira lúdica é complicado, né? E aí eles conseguem subverter isso. Ainda mais nos anos 90. Exato. Não, mas assim, eu acho que anos 90 ainda seria, pela mentalidade da época, né? Assim, essa não seria uma questão tão problematizada, né? É até interessante você pensar. E olha que, assim, essa série, ela tem alguns problemas, né? Em termos de representatividade e tudo mais. Mas você pensar que eles se atentaram pra isso é até interessante, né, cara? E aí eles fazem, na verdade, uma subversão. Que eu acho muito divertido, porque é aquela coisa do girl power, né? Que a Era Venenosa, ela vira e fala assim, amiga, para com isso, pô. Coringa, esse macho escroto aí, você dando moral pra ele, sabe? É tipo de coisa, assim, boba, né? Mas é divertido, cara. E, assim, elas formam uma quadrilha, né, cara? Que começa a irritar o Coringa, inclusive, porque ela começa a passar a perna nele também, as duas. Assim, óbvio que depois disso, assim, a relação da Arlequina na série, ela muda. A Arlequina se torna uma personagem autônoma. E é a partir daí que ela, inclusive, começa a virar uma personagem, enfim, né? Uma personagem tão querida, né? Com personalidade própria, que não é só... ficar correndo atrás do Coringa e apanhando, né, gratuitamente pra ele, que é o que acontecia na série. Sim, esse episódio é muito bom. Outra coisa curiosa, que é o fato de que, enfim, né, muita gente começou a projetar ali uma relação homoafetiva entre a Era Venenosa e a Arlequina, né? Que de fato veio se confirmar nos quadrinhos depois. E assim, quem vê a série da Arlequina, que elas constituem um casal. E é ótimo, casal. É ótimo, assim, é ótimo. Tanto nos quadrinhos quanto na série animada, né? Aqui, obviamente, não tem esse subtexto mais, mas isso foi uma coisa que o fandom começou a criar, né? Essa coisa de fanfic e tal, que já existia naquela época, né? E que a DC incorporou, né? Bacana. Sim. E só pra citar, tem um outro também, cara, que é divertidíssimo, que é o Quase Eu Peguei. Que é uma noite de pôquer que tem o crocodilo. Nossa, esse episódio é bom demais. Você tá maluco. E ele só ficou falando de histórias que eles quase pegaram o Batman. É muito... Não, esse episódio é maravilhoso porque ele tem vários plot twists. Ele tem várias camadas. Começa assim. Tá numa mesa de pôquer. Coringa, obviamente. Pinguim. Duas caras. Crocodilo e Era Venenosa. E, tipo, todos eles querem contar vantagem um com o outro sobre as vezes que eles quase pegaram o Batman. Aí começa pela Era Venenosa, passa pelo Duas Caras, a melhor história é a do Crocodilo, que ele pegou uma pedra, jogou no Batman, o Batman jogou de volta. Aí vai pro Pinguim, Aí chega na história do Coringa, que ele fala que ia pegar o Batman, só que aí a Mulher-Gato apareceu no meio da história. Aí ele falou, ah, eu aproveitei e não peguei o Batman, mas eu peguei a Mulher-Gato. Aí chega o Crocodilo e pergunta, então, cadê ela? Como assim, cadê ela? Aí revela, é incrível, que na verdade o Batman se disfarçou de Crocodilo pra descobrir onde é que tava a Mulher-Gato. Maravilhoso. Não, muito bom, muito bom. Aí chega no final, óbvio, dá tudo certo, o Batman liberta a Mulher-Gato. Aí ela fala, você não quer passear um pouquinho, não? Aí ele faz aquela coisa, né, da mulher olhar pra um lado, aí ela volta, o Batman não tá lá. Aí no final ela fala, eu quase o peguei. Esse episódio é bom demais. É, muito bom, muito bom. Tá, a Mulher-Gato também é um personagem muito boa na série, né, cara? A relação dela com... Sim, com... Inclusive, no já mencionado o episódio A Gata e Suas Garras, parte 1 e 2. Ótimo episódio também, cara. Ótimo episódio, velho. Inclusive, parênteses inúteis, esse foi o primeiro episódio exibido da série. Pra meio que fazer uma propaganda pro filme Batman Retorno, que saiu no mesmo ano. Sim, sim, sim. É verdade, cara. É verdade. O design da Mulher-Gato é lindo, inclusive, né, cara? Eu acho, assim... É muito lindo, cara. É, eu só falo que é o melhor, assim, porque o da Michelle Pfeiffer ainda é esse. Porque existe o da Halle Berry. É... Olha, você pegou o contraponto. Olha, eu nunca vou reclamar de ver Halle Berry em roupas minúsculas. Veja bem, cara. É. Agora, como design de Mulher-Gato, aí é complicado, cara. É igual aquela coisa que tá escrita na enciclopédia. Pros Bat-fãs, a Halle Berry foi a pior Mulher-Gato. Agora, né? Pros Bat-bronhas. Oh, rapaz, essa parte você vai cortar, pelo amor de Deus. É, continuando com os episódios, os episódios marcantes, cara. Assim, não é um episódio particularmente especial, mas eu gosto daquele Natal com Coringa, cara, né? Que é um episódio... Ah, esse episódio é bom mesmo. Se não me engano, esse foi o primeiro episódio que o Mark Hamill dublou como Coringa. Eu acho que é o primeiro episódio do Coringa, né? Enfim, na série também exibido. Então, porque o que acontece? O Mark Hamill antes ele tinha sido escalado pra ser o chefe babaca do Victor Freeze no episódio Coração de Gelo. Aí os caras, você não quer fazer um teste com os outros personagens, não? Aí tá, aí tá aí. Ficou uma vida fazendo Coringa. Nossa, cara, é sensacional. No episódio particularmente, mas assim, eu acho que eu gosto desse episódio porque tem Batman Robin, basicamente. Sim. E porque tem o tema natalino, enfim, tem essa coisa do Batman com os gadgets, que eu acho muito uma coisa ali... Batman era de prata, era de bronze, sabe? Enfim, que o Coringa coloca nas armadilhas. E essa coisa natalina também, né? Eu acho que é uma coisa que sempre combina com o personagem. Sim, não, é um cenário bem quente, assim, bem de fato, como você falou, era de prata. Mas é bom também nesse episódio que o Coringa sequestra os membros da polícia e aquela repórter que aparece de vez em quando. Ah, sim, é verdade, cara. Aí ele coloca coisa na boca deles. Muito demais. Pô, é muito engraçado, né, cara? É muito engraçado. Aí ele pede depoimento de cada um, aí chega o guarda, eu vou te quebrar inteiro. Aí chega no Bullock, quando eu soltar daqui, eu vou colocar minhas mãos em você. E a repórter, coitada, pede ajuda. Bom. Ai, cara. Nessa do Coringa, a gente tem que comentar do episódio, por favor, pro Coringa. Nossa, cara, é um episódio clássico também, né? Bom demais. É um dos mais clássicos da série. Eu sei, pra cara. Colocar em contexto, o que acontece? Tem um cara normal que ele tá voltando pra casa do trabalho e ele resolve xingar no trânsito. Só que quem tá no trânsito? Coringa. Aí tipo, assim, o cara chega e fala, não, olha, eu faço o que você quiser, só não faz nada comigo. Ah, então tá, ele pega a identidade do cara, guarda pra ele e fala, então, no futuro um dia eu cobro um serviço de você. Eu te deixo sair, mas no futuro. Então se eu precisar de você, eu te chamo. Passam-se alguns anos... O cara mudou de nome, por questão de segurança, mas o Coringa foi atrás dele mesmo assim, e cobrou o favor. Aí acho que, não me engano, era só pra passar alguma coisa que ia rolar uma comemoração do Gordon na polícia. Aí ele precisava de uma pessoa que não era do ramo ilegal pra colocar uma coisa lá dentro e ir embora e sair, só isso. Só que o Coringa, sacando do jeito que é, o cara coloca uma bomba, se não me engano, acho que era num bolo, desmaia todo mundo, menos o cara. Só que prende ele na porta. Aí o cara falou, você disse que eu ia poder voltar pra casa. O Coringa falou, beleza, eu falei, mas eu não disse que você ia voltar inteiro. E sai. Aí o Batman pega e tal, salva todo mundo. Chega no final, rola o confronto desse cara com o Coringa. Aí ele pega uma bomba e fala, você não queria rir? Eu vou te fazer rir. Aí ele joga a bomba em cima do Coringa, só que a bomba é aquelas bombas de mentira. Aí o cara dá uma risadinha. E o Batman dá uma risadinha também. Episódio incrível. Não, muito bom, cara, muito bom. As inserções dele são sempre inserções muito divertidas, porque apelando pra esse tom cômico, né? É, realmente eu acho, assim, fantástico, cara. É que, tipo, originalmente foram pedidos pela Fox Kids 865 episódios, só que eles gostaram tanto que encomendaram mais 20. Desses novos 20, os últimos 11 são creditados como Aventuras de Batman e Robin, que ainda são o mesmo traço, sabe? Ainda é... só mudou a abertura. Sim. E, obviamente, o Robin é um pouco mais presente. Um que particularmente me marcou, que eu não diria que é dos melhores, mas eu acho que tem um insight interessante, é o episódio Sonhos na Escuridão. Esse você chegou a ver? É o episódio que o Batman começa a ficar maluco, tanto que ele vai parar no asilo. Ah, sei. Isso é bom, isso é bom. Sabe? Isso é bom. Aqui, assim, ele começa a sentir um pouco de alucinações, ele acha que vai atropelar o Robin no meio da estrada, mas não tinha ninguém. Aí ele vai parar no asilo. Não. E os médicos é aquela coisa, sabe? Ah, não, vamos te consertar, a gente vai te manter aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Só que, na verdade, essa paranoia toda é provocada pelo gás do espantalho, que está no asilo. Aí ele vai checar se, tipo, ele consegue se libertar depois e tal, ele vai checar e tem um plano meio que parecido com o do Christopher Nolan, assim, que ele queria contaminar toda a água de Gotham com a paranoia dele. E assim, tipo, falando assim de forma geral, não parece grandes coisas, mas o andamento é muito legal, porque o Batman fica nesses monólogos, nessa coisa mais interna, nessa perspectiva mais interna, e fica muito legal. Sim, sim, esse é ótimo mesmo, é verdade, bom ponto. Ah, cara, eu vou ter que falar do clássico do Duas Caras, né? Porque, pô, esse daí marcou muito, velho. É até clichê, né? É, quando você joga essas listas de melhores episódios e tal, sempre tem uns episódios que aparecem, né? O Quase Os Peguei é um deles, né? E assim, os que mais aparecem é o do Senhor Fio do Duas Caras, né, cara? Mas, pô, esse episódio marcou muito, cara. Marcou muito ali que... Nossa, cara, é o melhor desenvolvimento de vilão da série, pra mim, é até superior ao do Senhor Frio, ao do Duas Caras. Eu acho o episódio muito bom. E a relação do Harvard Dent com Bruce Wayne, sabe, assim, eu acho que ela dá um tom, assim, totalmente diferente, uma camada a mais, assim, pro personagem. Eu acho, pô, sensacional esse episódio, né? Eu nunca me esqueço daquela... de um frame, né? Na parte final do episódio, que é quando o Harvard Dent... Enfim, né? Ele tá encoberto, aí só vem o clarão do raio, né? Tá chovendo fora do hospital e você vê a parte, assim, do rosto que tá deformada, né, cara? Aquilo ali, falei, eita! Muito marcante, cara, assim. Muito marcante. E é um episódio trágico também, né? Porque, enfim... É um episódio trágico porque o Harvey Dent começa a ser amigo do Bruce. Exato, exato. Amigo do comissário Gordon. Aí ele começa a ter aquelas crises de personalidade dupla. E culmina na destruição do rosto dele. Era um cara que também tinha por conta desses problemas psicológicos, ele tava enrolado com o Rupert Thorne, que era, entre aspas, assim, o Carmine Falcone dessa série animada, porque não tem Carmine Falcone. E tudo começa a escalonar muito rápido, cara. Muito bom. Não, total. Muito bom mesmo, cara. Pô, o episódio é fantástico, cara. Assim, tem mais alguns pra falar, cara? Então, ainda falando nesse episódio, se você for parar por ele, é o Batman derrota o Duas Caras do mesmo jeito que o Batman derrota o Harvey Dent no Batman Eternamente, né? Ok. Vai dizer que não. É um ponto, mas, enfim. Sim, né? Só que um morre e o outro não, né? É, só que um morre e o outro fica transtornado, porque, ai, perdi minha moeda. Mas esse episódio, piadas à parte, esse episódio é muito bom mesmo. Eu fico meio que triste, assim, de parar pra pensar. Se você para pra pensar, ele não foi um vilão tão presente, só tem um episódio, foi o Hugo Strange no episódio O Estranho Segredo de Bruce Wayne. Nossa, é verdade, que é um bom episódio, né? Um bom episódio, não, nada dos meus favoritos, não. É um bom episódio, cara, porque... Então, e até faz sentido você parar pra olhar como o Hugo Strange descobre a identidade de Batman, porque, a priori, é um dos poucos vilões que sabe a identidade secreta do Cavaleiro das Trevas. É um episódio muito interessante, assim, porque, assim, a priori, tá rolando um teste, assim, pra máquina de sonhos e tal, e recuperar lembranças, e o Bruce Wayne submete essa máquina do Hugo Strange. Como é sabido que o Bruce Wayne perdeu os pais é muito novo, o Hugo Strange tenta cavucar fundo pra tentar ver se consegue fazer o Bruce Wayne superar esses traumas, e através disso, assim, era uma máquina que cavucava lembranças e dava imagem pra essas lembranças. E através dessas imagens ele descobre que o Bruce Wayne é o Batman. E ele resolve fazer um leilão com a galeria de vilões principais do Batman. Que aí ele coloca o Duas Caras, o Pinguim e o Coringa. Pra leiloar a identidade secreta. E é muito bom. Uhum. Sabe? Eu acho que assim, o Sage era um personagem assim, digamos, mais psicológico, sabe? Mais mental. E só aparece nesse episódio. Nem nas séries posteriores ele aparece direito. É, não, tem personagens que aparecem pouco, né? Um que aparece pouco também é o Ra's al Ghul, né? Que tem um episódio duplo, bem bacana também. Ra's al Ghul, tipo, tem um episódio, se não me engano, que aparece a Talia, aí ele aparece na cena final. Aí tem um episódio duplo, que é muito bom, que tem um twist interessante também. Aham. Aí, se eu não me engano, acho que tem outros dois episódios, só que esse tipo, são, sabe, não são tão marcantes ou tão interessantes quanto o episódio duplo. Mas é presente mesmo. É, esse episódio duplo é interessante, porque ele é a adaptação de uma história clássica do Dennis O'Neill com Neil Adams, que é justamente a origem, a primeira aparição do Ra's al Ghul, né? Eles adaptaram até oficialmente, né? Tem a luta de espada entre os dois, que é um negócio bem clássico, assim. Uhum. Você sabe um episódio que, assim, não é dos mais marcantes, mas que me marcou, cara? Diga. O episódio do robô, cara. Ah, o coração de... O alma de silicone. É algo do tipo, cara. Mas isso eu acho ele bem... Bem, assim, divertido. Bem interessante, cara. Assim, não sei porque, mas ele é um episódio que me marcou, cara. Eu acho que essa coisa do... Ter um duplo, né, cara? Um doppelganger é um conceito que, assim, sempre me chama a atenção e... E rola também um pouco do... Rola uma questão ali meio de crise de identidade, de certa forma. Sim. É desses episódios que tem aquela coisa do insight, né, sobre o que é o Batman, né? A série tem vários episódios assim. Sim. Isso é bem interessante. Um episódio duplo que a gente quase deixou de fora foi o da origem da Batgirl. Nossa, real, cara. Bom episódio, muito bom. Um episódio, pô. Porque também tem aquela coisa ali, conecta um pouco a Bat-Família com o Comissário Gordon, que era um personagem muito presente também nessa série. É, mas ele também não era um personagem tão central assim, né, cara? A nível de tão desenvolvimento, né? Não. Ele parecia assim mais pontualmente, mas de fato, cara, esse episódio da Batgirl é bem interessante, cara. A Batgirl também é um personagem da hora, assim, né? Sim. A Bárbara Gordon, nas vezes que ela aparece, o modo como eles estabelecem a relação com Dick Grayson, né? Já é bacana também, cara. Uhum. Pra mim é a melhor coisa desse episódio, inclusive. Uma coisa também interessante que até o trailer Royal Nest comentou é que toda hora o Batman tenta matar o Comissário Gordon de susto. Batman! Busy night? Helen, get me. We need to talk. Enigma's making a comeback. Com aquelas aparições de... Ah, mas isso é clássico, né, cara? É clássico do personagem também. Vou parar pra pensar. Ah, mas putz, o senhor é um comissário velhinho, sabe? Tem cabelo branco, coitado, velho. Enfim. Falando um pouco da... Voltando um pouco pra questão da polícia, um episódio que não é particularmente bom, mas eu acho interessante... É aquele que eles colocam na perspectiva de cada membro da polícia. Ah, sim. Chegou a ver? Sim, é esse episódio. Que, inclusive, aparece a Annie Montoya, que apareceu antes nos quadrinhos, mas era uma personagem criada pra série animada, que também ficou. É verdade, cara, é verdade. Inclusive, a série que eu soltei anteriormente, de quadrinhos, né, que é Gotham Central, ela tem a Annie Montoya como uma das personagens principais. É outra contribuição da série pro cânon dos quadrinhos, né, porque ela foi pros quadrinhos, e durante um tempo ela se tornou a Questão, inclusive. A Questão, o personagem da DC Comics, né? E ela assumiu o manto dos quadrinhos, né? Inclusive tendo uma relação com a Batwoman, cara. Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Esse episódio em particular eu acho interessante porque coloca na perspectiva de fato, não do Batman, mas dos personagens que estão em volta dele. O Harvey Bullock, que ele recruta. A Renée Montoya, que vai ser recorrente nessa série. É, isso é uma coisa interessante... dessa série que às vezes o Batman e os personagens eles são usados como recursos para contar histórias de outros personagens, né? Como um favor pro Coringa, sim, né? É o caso desse episódio que você citou também. Sim. E eu acho muito interessante isso, Paulo. Quer dizer, é você tirar realmente todas as possibilidades, assim, as potencialidades do personagem, né? No que diz respeito a ele, de pensar, na verdade, esse universo mesmo. Uhum. Como é que ele impacta na cidade, né? Na visão do cidadão comum, cara. São vários insights interessantes. Uhum. Que eu ia comentar justamente desse, que é o piloto, que é o episódio com o morcego humano. Muito bom, cara. Que, assim, era um vilão que... Eu só não achei esse episódio mais marcante porque eu tinha visto antes o morcego humano naquela série animada O Batman. Ah, sim, que também vale em essa parte, tá? vale um cast à parte também, não é assunto pra esse programa, porque tem muita coisa pra falar dessa série. Mas tem uma coisa muito legal, que é aquela coisa do horror do monstro, sabe? Aham, é. Não, e é interessante porque tem o lance do... Sabe, tipo aquela coisa, tipo, sabe, filme, parece um filme, se você olhar esse episódio, parece um filme clássico da Universal, se for olhar. Sim. E tem o lance também do Batman, enfim, né, ele ser acusado dos crimes do morcego humano, né, também, e aí a polícia fica caçando ele. Né? Sim. O design do morcego humano nessa série também é muito da hora, cara. Sim. Mas assim, tipo, de novo, eu só não achei ele mais marcante porque eu já tinha visto ele antes na série do O Batman. Mas é bom mesmo. Uhum. E de novo, traz aquela coisa que a gente mencionou da tragédia, porque ele é um vilão trágico. Não. Ele é aquele cara, sabe, é cientista, mega apaixonado pelo que faz, tem uma família, só que se deixou levar pela paixão e virou aquela criatura horrível. Aham. Uhum. Os vilões do Batman são muito bem trabalhados, né, cara? Essa dimensão trágica que é uma coisa que tá em quase todos. Quase todos não, né? Mas uma boa parte dos vilões do Batman tá aqui e é muito bem trabalhada mesmo, cara, assim, né? Esse episódio é muito bom, é muito bom. Uhum. Teve um, putz, eu tô olhando aqui na lista, teve um que a gente esqueceu de comentar. É. Cuidado com o Fantasma Cinzento. O título do Adam West, né? Caraca, é realmente isso daí, é. Exatamente. Nossa, velho, a gente ia cometer essa injustiça. Nossa, esse episódio é maravilhoso. Não podia, cara. É maravilhoso. Nossa, só pra colocar em contexto, tipo, tá rolando uma série de ataques de explosões em Gotham e parece que tá ligado a um antigo show que rolava, que era o Fantasma Cinzento, que nesse episódio é dublado pelo Adam West, que fez o Batman clássico que todo mundo ama, inclusive o Bruce Timm. Uhum, o Batman 66. Só que ele é um ator decadente, assim, depois que a série acabou, ele não consegue papéis pra nenhuma outras coisas. E ele fica com aquela síndrome de personagem que foi muito atrelado ao papel, tal como talvez um pouco tenha rolado com o Christopher Reeve, depois que interpretou o Superman. Só que aí ele recupera, tipo, ele, entre aspas, volta a assumir o manto do Fantasma Cinzento e ajuda o Batman a resolver o crime. Que, inclusive, o responsável, se você for olhar, e foi confirmado, foi inspirado no Bruce Timm. Se não me engano, ele até dubla. O mais interessante desse episódio, que além de ser uma homenagem muito, muito clara ao Batman, né? E ser daqueles episódios que exploram o que, que faz o Batman ser o Batman e tudo mais, ele é uma homenagem muito bonita mesmo, né, cara? Assim, sabe? Né? Sim. Né? Quer dizer, eu acho interessante porque ele é quase um episódio metalinguístico, se você parar pra pensar, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá falando do Batman... Ah, muito, total. Né, ele tá falando da relação dos fãs com o Batman, também, né? Do que o Batman projeta, porque o Fantasma Cinzento é o Batman, no final das contas, né, cara? Esse realmente é, putz, e assim... Sim. Né, hoje que enfim, né? E hoje que, assim, o Adam West não tá mais entre a gente, pô, é uma homenagem mais bonita ainda, cara. Sim, total. Enfim. Acho que é isso que a gente tinha pra falar. A gente tem muita coisa, sabe? Tem muito episódio. A gente não pode citar os 85 episódios, porque tem muita coisa. Mas a gente fez aqui um apanhadão geral da série, um apanhadão geral de tudo. E, de novo, tem o New Batman, tem a série do Superman, tem Batman do Futuro. Calma. Cada uma dessas séries merece um cast só pra elas. Vai ter. Aguarde, confirma. Mas então é isso, né? A gente comentou aqui bastante de Batman, série animada, que talvez, digamos, seja a versão definitiva. Eu não gosto muito mais de usar essas coisas de superlativos, que pra mim, de uns tempos pra cá, virou muito uma edição de piroca, mas essa é digna, sem dúvida. Não, claro. É maravilhoso, cara, assim. Eu confesso que, assim, eu estava pensando, assim, nessa coisa da versão definitiva, né? É raro, né, cara? Eu acho que das obras audiovisuais, eu ainda tenho um apreço muito grande pelo Batman, pela trilogia do Nolan, porque pra mim Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói que fizeram até o presente momento. É o melhor filme baseado em super-herói, vamos por assim, que se for olhar super-herói tem filmes mais interessantes. É filme de super-herói, sim, pô, é filme de super-herói, pô, é filme de super-herói, gente. É, não, mas tipo, é o melhor filme baseado em super-herói, mas se você for olhar filme de super-herói, tem filmes melhores. Ok, Os Incríveis. Eu ia falar Corpo Fechado, mas também uma boa. Exato, mas enfim, eu realmente acho que essa foi a melhor versão que conseguiu, assim, encapsular tudo que torna o Batman um personagem legal, sabe? São episódios que eles conseguem, sim, trabalhar, né, com várias características do Batman, assim, desde da versão mais soturna até a versão mais galhofa mesmo, dessa de prata, porque é uma série que tem muito humor, né? Eles conseguem explorar muito bem quase que toda a galeria de personagens, né, um ou outro que fica de fora, e explora bem, sabe? Os personagens são bacanas, né? Não tem medo de abraçar realmente esse lado mais camp do personagem, né, enfim, o lado mais fantasioso. E na época também foi muito ousado, se você for por olhar, na época foi muito ousado em abraçar umas certas trevas, assim, porque, de novo, era um desenho feito pra criança. Sim, sim. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um desenho infantil, né, cara? E novamente, cara, sim. É coisa pra criança também, sabe? A gente tem que parar com isso. Pô, é um personagem que funciona muito bem infantil, cara. E, pô, os episódios que são, assim, né, que o Batman interage com criança, como a gente citou, o Batman no porão, é maravilhoso, cara, entendeu? Então eu acho que realmente ficou, e assim, em nenhum momento eles subestimam o público, dão profundidade, carga dramática, profundidade psicológica pros personagens, é um trabalho, assim, realmente impressionante, além da trilha sonora, que a gente não comentou, né, cara, que é maravilhosa também, assim, Sim, feita pela Shirley Walker, que também descansa em paz. Pois é, cara, pô, a Shirley Walker, é verdade. Não, e a gente tem que, enfim, né, citar esse episódio, obviamente, é uma grande homenagem à voz definitiva do Batman, né, cara? Aí eu vou Sim. me permitir usar o superlativo, porque, né, enfim, esse é um cara que vai fazer falta, cara. Esse é um cara que pode usar o superlativo, porque o cara ficou... Ele começou em 92 e não parou, cara. Não parou. Exato, cara. Kevin O'Connor, olha, marcou, assim, uma geração, várias gerações, né, porque... Pô, sim. E inclusive o Mark Hamill, cara, ele foi entrevistado há pouco tempo, perguntaram se ele voltaria a fazer a voz do Coringa. Ele falou: não, não tem Kevin O'Connor, eu não consigo fazer o Coringa. Não, porque eu não tenho mais o meu Batman. Exato, cara. E faz total sentido, cara, porque realmente são interpretações muito quase complementares, sabe? Nossa, tô chorando aqui, velho. Que isso? Não, tô ficando velho, tô ficando sentimental. Mas, pô, é isso, cara. Kevin O'Connor é um cara que, assim, pô, incrível, desenvolveu uma relação muito pessoal com Batman, né? Era um cara gay, inclusive, né? E pô, tem uma... Vocês conseguem achar, né, na verdade, o depoimento dele falando sobre, na verdade, enfim, né, essa relação com a identidade sexual dele, né, com Batman. Eu acho uma coisa bem interessante, né? Sim. E até uma coisa pra se pensar, né? Porque, enfim, né? O Batman se tornou, por conta dessas brincadeiras com a série 66, né? As pessoas meio que rejeitam essa coisa do Batman, né? Como, né? Sei lá. Qualquer leitura que aproxime o Batman de uma perspectiva queer, entendeu? Como os filmes do Schumacher, que não são filmes bons, tá? Vamos convenhamos, mas que tem lá a sua validade, né? Mas entretém. Esse que é o ponto. Exato. Mas o Kevin O'Connor, né, ele, né, por conta dessa questão, ele poderia facilmente ter sido rejeitado, né, cara? E surpreendentemente, ele foi muito abraçado. E, assim, a comoção que você teve com o falecimento dele é prova disso, cara. E, pô, né, que descanso em paz, cara, assim. Não, foi, cara, foi muito bom revisitar essa série. Peraí, você corta, tá? Enfim. Tranquilo. Outra coisa também, tipo assim, eu tendo a balancear bastante, eu não tento gostar mais de Marvel do que DC no geral, mas animações eu posso dizer, cara, essa animação é possivelmente minha favorita animada de super-herói que sempre existiu, pessoalmente falando, sabe? Porque foi meu primeiro contato com Batman, tive a oportunidade de ter acho que dois DVDs contendo acho que 4 episódios ou 5 episódios cada, e depois eu consegui ter um box de DVD, não original, obviamente, mas... com os primeiros 28 episódios, e eu assisti aquilo lá de infinito, assim. Eu tenho um carinho muito grande por essa série, e, tipo, não precisa, como é que fala, revitalizar a série, porque o que é bom tem que acabar, sabe? Mas a série tá aí, envelheceu como vinho, óbvio que envelheceu em alguns aspectos, mas ainda é uma coisa que dá pra assistir hoje em dia, e tem um legado muito forte que perdura até os dias de hoje, e talvez perdure pra sempre. Exato, cara. Acho que... enfim, legado dessa série, né? Eu acho difícil ter outra coisa que vá. É claro, né? Enfim, tem produções que criam outros legados pro Batman, mas eu acho que poucas coisas vão marcar do jeito que essa série marcou, assim, de verdade. Acho que não é nenhum exagero falar isso, não. Sim. Mas é isso. Obrigado, microfone, por ter aparecido. Não teria feito esse episódio sem você. Ah, cara, que isso, foi um prazer. Então é isso, obrigado por ter ficado até aqui. Assista Batman, a série animada, se você não assistiu. E se você já assistiu, assista de novo. E se você já assistiu de novo, assista os filmes. E se você já assistiu os filmes, assista os melhores episódios, porque a série pode ser reprisada de forma infinita. É isso. E até a próxima. Até. Valeu, cara. Abração. Qual é errado começar com Feira da Fruta como referência para um podcast sobre um desenho infantil, hein? Não, não tem problema, não. Esse aqui, Feira da Fruta, fez parte da cultura nacional, quiçá a cultura global. Nem tá mais no YouTube, inclusive, né? Ah, não, mas aí você encontra ripado em outros sites. Inclusive, encontrei outro dia completo no Dailymotion. Ô, rapaz, vou procurar depois, hein? Que saudade de ver esse clássico. Esse clássico, inclusive, merece um cast só dele. Rapaz, porque promoveu, foi a vanguarda, né, da cultura poop no YouTube, de certa forma. Foi, não foi cultura da redublagem, foi o sopa primordial que não acertou a redublagem no YouTube. Exato, exato. Enfim, mas o tema não é esse, né? O tema é Batman, mas não é a Feira da Fruta.